letra que não presta. Olha pra cara do sujeito, quer saber se o cara manda bem. Ele te prova quem é, mostrando a base que tem. Eu sei bem como é que é, não vou tirar ninguém. Mas do pico pro outro, eu fruto o brother da galera em toda parte. E toda noite, toda parte, a galera vem mostrar qual é a arte. Qual é a arte, qual é a arte, então. Nunca subestime um local, ele se diverte bem mais. Nunca subestime um local, ele se diverte bem mais. A minha parte, se eu for ficar falando sobre coisa errada, vou botar palavra, vou me processar. Se eu for ficar falando sobre coisa errada, vou me dar porrada, vou me processar. Nunca subestime um local, ele se diverte bem mais. Nunca subestime um local, ele se diverte bem mais. Bem mais. Bem mais. Você flagrou, flagrei, o quê? Estou no rumo errado, então sujeito a se fuder. Você flagrou, flagrei, o quê? Estou no rumo errado, então sujeito a se fuder. Mais um rolo, enfim pirou. Correu até pra arrumar mais, porque parou. Mais um rolo, enfim pirou. Correu até pra arrumar mais, porque parou. Bam, yeah! Nunca subestime um local.